Estou recebendo aqui no estúdio a Janaína Aparecida de Matos Almeida, ela que é assessora pedagógica do campus de Foz do Iguaçu da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é docente também do curso de pedagogia e coordenadora aí do cursinho pré-vestibular, né, que a instituição oferece. Bom dia. Bom dia, aos ouvintes. As inscrições, né, para o cursinho pré-vestibular da UniOeste, elas acabaram ontem. Ontem. Né? Como é que foi a procura? Foi grande? Muito grande, né? Nós estamos na 13ª edição já do cursinho pré-vestibular, e todos os anos a procura é muito grande, né? E esse ano a gente mudou um pouquinho a sistemática das inscrições, já pelo site, né? E tivemos mais de 500 inscritos. E esses inscritos passarão por uma prova. Quando que é essa prova? É um processo seletivo, né? É no sábado agora, o próximo sábado, é 8 horas da manhã, então eles vão ter um processo seletivo desses 500 inscritos. Nós ampliamos as vagas esse ano para 240 participantes e a avaliação é de português e matemática, das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia, portanto, os candidatos vai ser lá na própria UniOeste? Na própria UniOeste, nas salas da UniOeste. Já poderão comparecer, então, neste sábado para fazer essa avaliação. Explica para a gente aqui um pouquinho de como funciona esse cursinho pré-vestibular, porque ano após ano a gente vê aí que ele vem sendo feito pela UniOeste e apresentando bons resultados, inclusive, né? Muito bons resultados. Todos os anos, na verdade, a edição de 2017, nós tivemos a aprovação de mais de 50% dos alunos que participaram nas instituições públicas, nas universidades públicas, tanto da UniOeste quanto da UNILA, da UFR, FPR, em todos os cursos, né? Então é uma grande satisfação, é um trabalho realmente, é um projeto social e que tem trazido resultados para a comunidade, né, de Foz do Iguaçu e região. Como é que vai funcionar até o esquema de aulas e tudo mais? Como é que está definido isso? As aulas são sempre aos sábados, é aula inaugural no dia 4 de agosto, né? E depois nós temos todos os sábados as aulas das 8 às 14 horas. Até o dia 30 de novembro, né, porque nosso vestibular é dia 2 de dezembro. Então, temos aulas todos os sábados com todas as disciplinas. E são enfocadas aí as disciplinas, aquelas que são cobradas ali no vestibular. Aquilo, o conteúdo, digamos assim, um reforço naquele conteúdo básico que é passado no ensino médio aos alunos? Isso mesmo, da educação básica. Esse ano nós temos 54 monitores, são os acadêmicos, né, que trabalham então com essas disciplinas distribuídas então numa carga horária durante os sábados. São 54 monitores, 14 professores envolvidos, né, os docentes da universidade, que fazem então essa organização, planejamento dos conteúdos que vão ser aplicados. Ou seja, movimenta bastante a estrutura ali da universidade. Da universidade. E proporciona também uma oportunidade de aprendizado para os próprios alunos da UniOeste? É isso mesmo, né? O cursinho pré-vestibular tem uma dupla função. Uma que é preparar, né, os alunos da educação básica para ter acesso à universidade pública. E a gente sabe que esses alunos, eles, no decorrer, né, da sua história, muitos não têm condições, ou enfim, a defasagem mesmo da educação básica e da própria falta de políticas públicas ao acesso à universidade, muitas vezes os impedem a estar lá. Então, essa é uma oportunidade, uma grande oportunidade. Nós temos apoiadores, os nossos parceiros, o PTI, que é um grande incentivador desse projeto aí nos últimos 10 anos. E agora também nós temos um outro parceiro, que é a Secretaria do Trabalho da Juventude, que vem reforçar esse nosso trabalho e acreditar no trabalho da universidade. E olha, é importante essa questão da própria divulgação da UniOeste como universidade pública e gratuita, porque eu lembro muito bem, eu estudei o meu então segundo grau, né, no Colégio Flávio Varkin, lá na Vila C. E do pessoal que se formou comigo ali no segundo grau, eu lembro muito bem que apenas 3 conseguiram passar no vestibular da UniOeste. E o que chamou atenção, me chamou atenção na época? Menos de 15 ali prestaram o vestibular, muitas vezes por desconhecimento de que a universidade é gratuita, não sabia como é que funcionava e tudo. Ou isso seja, mesmo. Existe também esse papel aí de divulgação junto às comunidades para que os alunos participem de todo esse processo? Nos últimos anos a gente tem intensificado isso, até porque muitos desses alunos, eles só conhece a universidade a partir desse cursinho, né, dessa divulgação que nós fizemos, mas também nós temos a Feira de Profissões, né? Esse ano vai acontecer em setembro, junto à Primavera Universitária, que é uma semana de atividades que a universidade promove, exatamente voltados à comunidade. E a Feira de Profissões é um caminho que os alunos também conhecem os cursos, né, e conhecem a própria universidade. E também nós temos projetos de extensão voltados para os alunos, né, os nossos acadêmicos, visitar a educação básica, essas escolas, e divulgar a universidade, os cursos que tem lá, porque realmente você falou que é pouco conhecimento, e é ainda muito. Né? Muito pouco sabem que nós temos aí 3 instituições públicas dentro da cidade, no ensino superior. A UNILA, né, e a FPR. Também, né? Então, realmente nós vivenciamos isso ano após ano. E fica, portanto, aqui o convite, né, para você que está nos ouvindo, procure aí na internet, entre no site da Unioeste, veja os cursos oferecidos ali. É uma instituição mais antiga, né, pública, presente aqui na cidade, que oferece realmente diversas oportunidades aí para você em capacitação. Já com relação a quem vai participar aí da prova, né, do cursinho pré-vestibular neste sábado, alguma orientação específica? É o documento de identificação com fotos, né? É chegar também 8 horas para o ensalamento. Nós vamos organizar essas salas e 8h30 iniciamos a prova. Sem celular, né? Vamos usar os mesmos critérios do curso, do processo vestibular. E para quem não pegou aí o período de inscrições, né? Para quem quer fazer novamente, quer saber se vai ter nova edição, ano que vem, mais ou menos nessa época do ano, será feita aí uma nova edição do curso? É uma nova chamada, sempre é feita em maio para as escolas, divulgada, uma ampla divulgação também pelo Núcleo Regional de Educação, que é nosso parceiro também nessas divulgações, e os próprios alunos nos procuram já com muita antecedência. Conversei aqui com a Janaína Aparecida de Matos Almeida, ela que é coordenadora, né, desse cursinho pré-vestibular, docente ali de pedagogia na Unioeste, também assessora pedagógica do campus aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada.